canção que eu fiz pra minha filha. Ela para e fica ali, parada, olha-se para nada, para nada. Fica parecida, paraguaia, para raios em dia de sol para mim. Prenda minha parabólica, princesinha parabólica. Mora ao lado e o paraíso, ele paira no ar. Pecados no paraíso, se atender. Chamar para tocar umas canções com a gente um grande amigo nosso, um grande músico gaúcho, Renato Borghetti, Borghettinho.